ZYB670, AM 1230 kHz, Rádio Consolação Misericordiosa, João Pessoa, Paraíba, mais uma emissora do Sistema Correio de Comunicação. Temos 100 mil amigos no Facebook.